bobeira, você dando sopa, dança, dança louca, vamos bailar. Alta pro verão, é beijo na boca, use pouca roupa, tem a namora. Eu tô de bobeira, você dando sopa, a vida, entre no clima, que a festa vai começar. A onda do verão é beijo na boca, use pouca roupa, tem a namora. Eu tô de bombeira, você dando sopa, nessa dança louca, vamos bailar. A onda do verão é beijo na boca, você tanto sopa, nessa dança louca, vamos, vamos embora, Michael! Você tanto sopa, nessa dança louca, vamos bailar. Alta do verão, é beijo na boca, de pouca roupa, tem a namora. Eu tô de bobeira, você tanto sopa, nessa dança louca, vamos bailar. Vamos beijar, beijar, vai! Beija, beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Beija, beija, beija, beija, beija, vai tirando a roupa. Beija, beija, beija, beija, beija, beija minha boca. Beija, beija, beija, beija, beija, vai tirando a roupa. Você tanto solta, nessa dança louca, vamos bailar. A onda do verão, é beijo na boca, use pouca roupa, tem a namora. Eu tô de bobeira, você tanto solta, nessa dança louca, vamos bailar. Vamos embora! Seu corpo quente é verão, calor do meu coração, é fevereiro, Natal é bom te amar, é bom te ver na avenida, cantando feliz da vida, entre no clima, que a festa vai começar. A onda do verão, é beijo na boca, use pouca roupa, tem a namora. Eu tô de bobeira, você tanto sopa, nessa dança louca, vamos bailar. Valeu, Jair. Valeu, Alian, Rony, Janils, Boys, Tiliane, Fiapo, toda a galera do GPR. Vamos lá, Ceará Mirim, Grafite.